Oi, alô, é da Pineapple? I mean, a fight is a fight, battery is battery. We culture. Rap is the new rock and roll. Politicamente correto era a palavra que não existia no embrião. Haha, desliguei na cara deles. Right now, it's showtime. Salve, salve, rapaziada, show de Mac. Eu sou o João Redman e essa é a apresentação do Quinto Elemento Podcast, um podcast sobre rap. Hoje eu estou aqui nesse episódio de abertura, o episódio piloto, o episódio zero, o episódio que a gente vai chamar de... Bem-vindo ao Quinto Elemento. Acho que esse título é bom. E eu estou aqui para explicar um pouco sobre esse podcast, sobre esse projeto que eu venho trabalhando há alguns meses, explicar algumas coisas, enfim... Então, Quinto Elemento, antes que eu receba mensagens, não que seja ruim mensagens, mas... Vou explicar aqui por que se chama Quinto Elemento. Então, através da organização Zulu Nation, fundada por pela África Bambaataa, foi criado o conceito dos elementos do hip hop, que a gente vai falar um pouco sobre isso no nosso episódio oficial dia 1 de outubro. E esses elementos reúnem o grafite, a cultura do DJ, a cultura do MC, o breakdance e o lema que une tudo isso é a paz, o amor, a união, a diversão e, obviamente, dar voz, visibilidade e identidade aos jovens que praticam o hip hop. E eu acredito que melhor do que apenas elementos, o termo correto para isso seja uma linguagem, a linguagem do hip hop. E porque isso traduz o que cada artista quer expressar, o que cada artista quer dizer. Artista, porque eu acredito sim que o hip hop, todos esses elementos, eles sejam arte. E esses são os quatro elementos que dão sustentação à cultura hip hop. Mas existe um outro elemento, o quinto elemento, que corre por dentro, por fora, pelas beiradas desse movimento. E o quinto elemento é a informação. Sem a informação, não existe hip hop. Ou seja, nada acontece se a gente não tiver algum tipo de informação confiável, algum tipo de informação, ok, não precisa ser uma verdade absoluta, mas algo que nos questione, algo que nos faça refletir. E por isso que o título do podcast é Quinto Elemento. E essa é a nossa meta. Nós queremos informar, nós queremos ajudar, refletir. Claro, nós vamos ter as opiniões aqui de cada convidado, de cada membro, de cada pessoa, mas no fim a gente quer que vocês tenham a própria autorreflexão. Isso também é algo que a gente vai falar um pouco no episódio piloto, no caso não esse, né, o outro, vocês entenderam. A gente vai falar um pouco sobre isso, como a autorreflexão é algo importante dentro do rap, da cultura hip hop, principalmente do rap, tá? E esse conhecimento que a gente tá querendo dizer aqui não é acadêmico, sabe? Aquela parada do nerd do rap, aquele cara que, porque a liricidade, porque as metáforas, blá blá blá, sabe? Aquela nerdice que se torna chata, que se torna, sabe? Eu acho que vocês que conhecem um pouco mais, talvez quem não conheça tanto não consiga entender isso que eu queria dizer, mas quem acompanha, não vou ficar citando nomes, mas existe esse lado nerd do rap que eu acho um pouco prejudicial. Tem seu lado bom, mas tem seu lado ruim. E aliás, apesar de que existam vários TCCs, estudos sociológicos, eu já ouvi meu professor meu citando artistas do rap e suas músicas, o Quinto Elemento ele não se refere a esse tipo de coisa. Também, mas é principalmente o autoconhecimento e isso não tem preço. Dadas as devidas explicações sobre o nome do podcast, a ideia mais filosófica dele, se eu posso dizer assim... Vou dizer um pouco sobre o formato, né, a parada mais prática do cast. Ele, a princípio, é pra ser quinzenal. Eu falo a princípio porque, caso você esteja ouvindo, sei lá, julho de 2020, talvez tenha mudado. Mas a ideia é ser quinzenal pra eu conseguir fazer uma pauta melhorzinha. A edição vai ser uma edição simples, não vai ter muita vinheta, muita coisa, vai ser algo mais dinâmico. O programa, a princípio, novamente, vai ser dividido em formatos. Nós teremos a pauta principal, teremos um momento de senta que lá vem história, que alguém conta alguma história, não precisa ser necessariamente relacionado ao rap. Nós temos daí um quadro de indicações, onde nós indicamos também, não precisa ser relacionado a rap. E temos uma perguntinha final, que é algo para interagir com vocês, que é algo para ter uma interação mais dinâmica, que vocês não terem que... Eu instigar vocês, entende? Instigar os ouvintes a responder perguntinhas, a responder alguma coisa que a gente vai fazer, um desafiozinho, sei lá. Vocês vão entender melhor quando tiver o episódio postado, entendeu? No dia 1º de outubro, você que já assinou o feed, por enquanto nós temos o feed RSS, você que já assinou o feed consegue ficar de olho para quando nós tivermos nosso episódio de estreia. Daqui a pouco o podcast também já vai estar no iTunes, vai estar em outras plataformas, talvez em algumas plataformas mais modernas, que eu não vou citar o nome, que, né, caso não dê certo eu não quero decepcioná-los, mas enfim, já falei demais, eu quero convidar a todos vocês a se envolver no projeto, se aproximar, conversar comigo, eu tô muito aberto a sugestões, aberto a qualquer tipo de crítica também. Convido todos vocês a enviar-me e-mails, tweets, enviar fotos, vídeos. Eu pretendo fazer um trabalho interessante nas redes sociais, enfim. E como eu já falei, né, tanto, deixa eu resumir aqui porque eu não quero me estender. Convido todos também a curtir nossa página no Facebook, que é fb.me/oficialque. No Twitter é @oficialque. No Instagram você pesquisa por, olha que surpresa, @oficialque. No YouTube também, vocês vão ter o canal, vão ter que procurar por Quinto Elemento, porque agora o YouTube tem uma nova regrinha para que eu consiga colocar nome de usuário, sabe? Colocar youtube.com/ o nome do canal. Eu preciso de uma cota de inscritos, então se inscrevam. Se eu não me engano, são 100 inscritos, então se inscrevam lá para ajudar. E claro, o antigo e clássico e-mail. Por favor, mandem um e-mail para quintoelemento@sapo.pt. Vou repetir, quintoelemento@sapo.pt. Então, gente, já me estendi demais. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de ouvir. Agradeço de coração mesmo. Esse projeto é algo que vem do fundo da minha alma, é algo novo. Mas é isso, galera. Então, dia 1º de outubro. Fiquem de olho no feed, fiquem de olho em todas as redes sociais, porque nós vamos mudar ali muito nessa podosfera. Vai com Deus, tamo junto, fé!